No Irã, as pessoas dão grande valor às lágrimas. Elas acreditam que as lágrimas têm um poder até milagroso e curativo. As lágrimas são até recolhidas e guardadas. Nos velórios, as pessoas, ao entrar, recebem uma esponja para que, chorando ali pelo defunto, enxuguem as lágrimas com as esponjas. Mas as esponjas são cuidadosamente guardadas. E há um aviso ali, e em quase todos os funerais se encontram placas dizendo: não esqueça de entregar as suas lágrimas na saída. E fica uma pessoa parada ali na porta, recolhendo com todo carinho as esponjas encharcadas de lágrimas. E aquele homem encarregado de receber as lágrimas espreme a esponja cuidadosamente e guarda as lágrimas de cada pessoa. Mas não é só o povo do Irã que se interessa pelas lágrimas. Deus também vê o nosso sofrimento e o nosso choro e até as nossas lágrimas escondidas. Mas será que as nossas lágrimas têm algum valor ou algum poder? O salmista Davi dizia assim: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido. Ele chorava de noite. Será que alguém estava vendo as suas lágrimas? Será que as suas lágrimas tinham algum valor? Ele se cansou de chorar. Então preste atenção, você que tem chorado tanto. O rei Davi, em outro salmo, ele chorou tanto que ele pediu: ó Deus, coloca as minhas lágrimas no teu vaso. Ele pediu para Deus guardar aquelas lágrimas. Agora, será que Deus se interessa pelo nosso choro? Você que tantas e tantas noites tem chorado escondido, será que Deus se importa? Você que todas as noites faz a tua cama nadar em lágrimas, será que Deus se interessa pelo teu choro? Você que todas as noites encharca o teu travesseiro com um choro sufocado, será que Deus liga para isso? Pois saiba que Deus se comove com as nossas lágrimas. Para o homem, para a mulher, muitas e muitas vezes chorar pode ser um sinal de fraqueza ou de sofrimento. E somos até ensinados a não chorar. E o menino cresce ouvindo o seu pai dizer: homem não chora. E de fato muitos seguram o choro. Mas a verdade é que Deus dá um valor grande e extraordinário para as nossas lágrimas. Você que tem chorado tanto, eu quero te convidar agora a recolher todas as suas lágrimas e entregar para Deus. Um dia, o Senhor Jesus aqui na terra encontrou uma viúva chorando também num velório. Ela havia perdido o único filho. E a primeira coisa que Jesus disse para ela foi: não chores. Mas o próprio Senhor Jesus chorou. Quando ele estava ali diante da sepultura do amigo Lázaro, ele não suportou a tristeza da morte. Contemplou o corpo apodrecido de Lázaro e ele mesmo chorou. Jesus podia ver através da pedra que a morte havia consumido o seu amigo. E ele chorou de tristeza porque ele sabia que aquela morte havia sido provocada pelo diabo. Mas ele, a ressurreição e a vida, ele mandou que a pedra fosse retirada e deu uma ordem para que o defunto saísse para fora. Todos ainda choravam, mas o choro parou na mesma hora, quando Lázaro, ressuscitado, não um morto-vivo com o corpo apodrecido, mas uma pessoa restaurada, andando com seus próprios pés, saiu para fora. Lázaro agora estava vivo. E o Senhor Jesus acabou com o motivo de toda lágrima. E o Senhor Jesus e o próprio Deus têm um plano de te consolar agora. Se você recolher todas as tuas lágrimas, todas as tuas frustrações, tristezas, tudo que está te magoando, te entristecendo, se você agora recolher as lágrimas e entregar para Deus, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Deus promete fazer isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos Deus se interessando até pelas lágrimas escondidas. Quando o rei Ezequias ficou doente e chorou amargamente com o rosto voltado para a parede, sozinho no seu quarto, Deus viu as suas lágrimas e disse ao profeta Isaías: vai lá e fala com o rei Ezequias e dize a ele: assim diz o Senhor, o teu Deus, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E Deus então cura aquele homem doente, porque Deus se comoveu com as lágrimas daquele homem. Era uma pessoa poderosa, era o rei, mas Deus viu que ele chorava como criança. Se você tem chorado, entregue a Deus as tuas lágrimas. Deus tem visto o teu lamento, tem ouvido o teu choro. Ainda que você chore no meio da noite escondido, Deus tem contemplado as tuas lágrimas e Ele está interessado em te consolar. E esta promessa é eterna. Um dia nós não choraremos mais, porque não haverá mais motivo de choro. Estaremos com Deus. E no livro de Apocalipse há uma promessa tremenda para você e também para mim. Uma promessa para todos aqueles que amam e buscam a Deus, que o servem de todo o coração. Receba esta palavra agora como profética para a tua vida. Apocalipse 7:16. Deus diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a